Receitas da semana por Chefe Tuizo. Bom, eu inventei um lanche muito delicioso. Eu batizei ele de X-Tuizo. E a receita dele é a seguinte. Bom, primeiro vamos citar os ingredientes, né? Você precisa de um pão, azeite, mostarda, ketchup, batatinha Ruffles, presunto, mussarela e salsicha. Modo de preparo. Primeiramente, você cozinha a salsicha, né? E enquanto você cozinha a salsicha, você corta o pão, coloca dentro do pão o azeite, mas muito azeite mesmo, para ficar homogêneo assim. Então, primeiro você coloca o azeite, depois o presunto, que você vai colocar o presunto frio mesmo, né? E a batatinha Ruffles. Só que a batatinha Ruffles você vai quebrando com a mão. Então, recapitulando, vai ter o pão, o azeite, o presunto frio e a batatinha Ruffles quebrada. Quando a salsicha fica pronta, você coloca a salsicha dentro do pão e vai ficar faltando, porém, só a mussarela. Só que a gente não vai acrescentar essa mussarela fria no pão, mas sim quente. Então a gente vai utilizar a água que a gente cozinhou a salsicha para derreter a mussarela e colocar a mussarela dentro do pão. É muito simples. Você já vai ter desligado o fogo, né, da panela que você cozinhou a salsicha, e a água da salsicha vai estar lá dentro. Você já tirou a salsicha, só vai estar a panela com a água. Daí você pega a mussarela com uma colher, coloca lá dentro, deixa uns 2 segundos no máximo e já tira a mussarela de lá de dentro com a colher. Ela vai ficar grudenta, mas é normal isso. E pronto. A mostarda e ketchup você coloca depois, a gosto. E tenha um bom apetite. Esse é o X-Tuizo. Ela experimentou e, sei lá, qual que é a sua avaliação sobre a novela? Que novela? Não, é muito bom, muito bom. Muito bom. É, já é meu sanduíche preferido. Olha só. Tá vendo? Então essa é a receita da semana. We'll be right back.

We'll be right back.